YJ466, 630 kHz, 25 kW. Rádio Roquete Pinto, onda média. Funcionando em cadeia com a frequência modulada de 94,1 MHz. Emissoras da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro.